meuscds.com. Tem algum Eduardo aqui na festa? Algum Dudu? Cadê Dudu? Cadê Dudu? Levanta a mão ali. Ali é pra você. É pra você. Peço licença, meu nome é Dudu. Hugo Baludo, vou me apresentar pra tu. Peço licença, meu nome é Dudu. Fugo Baludo, vou me apresentar pra... E tá baludo, Dudu. Tá baludo, Dudu. Tá baludo, Dudu. E tá baludo, Dudu. E tá baludo, Dudu. Meu CDs. De lá de Rover, passei em Barcelona. Oi, usando o Gold, se eu te der, lá toma. Oi, de Land Rover, passei em Barcelona. Oi, usando o Gold, se eu te der, lá. Oi, toma e crazy, toma. Tá my crazy, toma. E tá my crazy, toma. Tá my crazy, toma. E tá my crazy, toma. Tá my crazy, toma. E tá my crazy, toma. Tá my crazy, toma. Oi, de quem é? De quem é? Ali. Já limpei, já limpei.